sentenciado a ser mais um artista esquecido. Sem brilho, entregue ao destino como sinal de perigo. Me sinto comovido. Expressões que norteiam nossas ações, sensações que nos levam a reflexões. Se entregando a emoções, difusões de reações, transformando corações. A música feita sem nenhum embaraço, sem laço, mas depreciada no mercado. Som de protesto, o resto de verso, consumo inadequado para o público-alvo. Retrato do trato feito com inocência, ouvindo papo furado do lado. Meu braço não fica cruzado quando recebo um cruzado que não vale um centavo. Sem suporte, corte de gasto, artista mal remunerado, sem transporte. Espero que seja forte, tenha sorte, suporte, camarim sem água e luz, sem corte. A esperança estão dizendo por aí que é a última que morre, pobre. Em cada acorde eu sinto harmonia sem corte, batendo forte em toque. Mesmo que a rima seja torta, a base toca, o MC entorta, troca o flow e te sufoca. Mesmo que a rima seja torta, a base toca, o MC entorta, troca o flow e te sufoca. Agenda cheia de compromissos marcados, composta de momentos especiais, em busca de paz, verdadeiros mensageiros, guerreiros que se elegem originais. Soldados armados que marcam território no rádio, na TV e nos jornais. Muitos acham que lutam demais, outros dizem que ficam pra trás, é mojais. Bandas, grupos, solos e duplas na corrida maluca sem ter alguma ajuda. Vide a bula antes de tomar o remédio, o tratamento vem antes da cura. Canais especializados em divulgar os produtos que o mercado precisa. O marketing é a alma do negócio, família muda e vende tudo sem pesquisa. É mais um hit pago adiantado, estoura na mais ouvida rádio de São Paulo. Sua inteligência vai pro ralo quando o espaço do rap tá sem espaço, falso. Espectadores, atores sem cores, as flores murcham e se espalham odores. Por isso prefiro louvores verdadeiros que não promovem castelo de horrores. Mesmo que a rima seja torta, a base toca, o MC entorta, troca o flow e te sufoca. Mesmo que a rima seja torta, a base toca, o MC entorta, troca o flow e te sufoca. Mesmo que a rima seja torta, a base toca, o MC entorta, troca o flow e te sufoca. Mesmo que a rima seja torta, a base toca, o MC entorta, troca o flow e te sufoca.